Yo, yo, yo, ti. Yo, yo, yo, yo. Que beleza. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo. Coração, para quem se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca mais te ama. E aí? Fazer promessas para nunca mais amar alguém que só quis me ver sofrer, alguém que só quis me ver chorar. Preciso sair dessa de me apaixonar por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar. E aí? É tão ruim quando alguém machuca a gente, o coração fica doente, sem jeito até pra conversa. Dói demais, dói demais. E só quem ama sabe, sente o que se passa em nossa mente na hora de deixar rolar. Todo mundo venha comigo! Nunca mais eu vou provar o teu carinho, nunca mais eu vou poder te abraçar. Ou será que eu vivo bem melhor sozinho? E se for mais fácil assim pra perdoar? Cantando amor, e aí? O amor às vezes só confunde a gente. Não sei como você pode ser bem diferente. O amor às vezes só confunde a gente. Não sei como você pode. Cantando coração, todo mundo aí! Coração, ei, ei. Para quem se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Valeu, valeu, valeu! Nunca mais eu vou provar o teu carinho, nunca mais eu vou poder te abraçar. Ou será que eu vou viver melhor sozinho? E se for mais fácil assim pra perdoar? Cantando amor, o amor às vezes só confunde a gente. Não sei como você pode ser bem diferente. O amor às vezes só confunde a gente. Não sei como você... Só você, só galera! Coração, que? Obrigado, gente! Vocês são demais! Coração, vem! Canta, coração! Ou diz aí, ou cante o coração, ou para de se apaixonar! Ou diz aí, ou cante o coração, ou canta, coração, ou canta, coração! Valeu! Canta, coração! Valeu, gente! Podem gritar!